tem o perfil, é 6709. Auto Tower, Mike 980. Mike 980. Zero to Recife, flight level 370 is on request, stand by 2 clearance, expect Puka departure, Alpha Charlie 2 that transition. Okay, Puka departure with a Rocket Ju transition, 370 is on request. Uno 922 em Duna, chame torre 133 118 sinal 3, igual no 922. 23, 922. Só igual 922, passando Duna. Duna 922, quanto na aproximação, informo cabeceira 10, deslocada em 90 metros, 90 metros à frente. O ajuste no 016. Reporte baixado e travado visual com cabeceira deslocada. Gol 922. Afirmativo, já está visual, baixou e travou 922. Gol 922, quanto na aproximação, reporte passando o externo. 922, sente. A 709, passa nível 110, chame Recife 1288, alterna 13325, web 6709. 288, 13325, como é disso? Externo, igual 922. Os dois, tráfego avistado, livre pulso, pistão no zero, cabeceira deslocada em 90 metros. Vento 190 graus com 12 nós. Livre pulso, deslocado 90 metros, igual 922. 922, seu solo 07, direita 121, decimal 9. Direita 219. Direto. Solo Gol 922, livrando, tá na sua escuta. 922, portão 4, táxi livre. Livre 4. Marca 980, right, copy. 980, ready to copy. Marca 980, clear to Recife, flight level 370 via upper risk 58, enter takeoff runway 10, turn left, Boca departure, Alpha Charlie Juliet transition, Salvador departure 119.8 and squawk 5403. Okay, clear is clear to Recife as file, climb and maintain flight level 370, use the Puka departure, Arakaju transition, departure frequency 119.8, and a squawk of 5403. That's correct, advise that for push and start, American 980. Okay, call you ready for push and start, and we're actually ready for a push and start right now, American 980. Roger, advise that for taxi, push back and set up approved. Push and start approved, call you ready for taxi, American 980. MEA-3, desço para 2.000 pés, ajustando 0.16, autorizado final ILS, reporte estabilizado, tanto seja, 663. 0.16, confirme. Sim, estão 3663, desça para 2.500 pés, ajuste Salvador 10.16, reporte Serra Vitor 366 para final R9. Bom dia, eu tenho 3304, informação Juliette, tudo bem. Então, 3304, assina identificação, chegada bom, seleção nível 050. Identificou bom, 050, 3304. American 80, clear taxi into holding point runway 10. Approaching deck call 118.30, American 980. Clear to taxi the runway 10, contact tower 183, American 980, good day. Could you confirm, please, people on board? Yeah, bye. We'll let you know in a second. Então, 3663, complete final RNAVE, chame torre 118-3, então 3663. Então, 3663 está ciente da cabeceira deslocada em 90 metros. Gente, quanto uma aproximação, reporte no externo, baixado travado, visa a cabeceira deslocada. O ajuste no 0 no 6. Reportará o Então, 3663, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada em 90 metros. Ajuste no 0 no 6, vento no 6, 0 graus com 09 nós, livre pouso. Salvador, muito bom dia, gol 605, passa nível 200 para o Uno, 10 restrito, com informação Juliette. Gol no 605, essa identificação, chegada Bonf, desceu nível 050. Identificou, vai descer o nível 050 na Bonf, gol no 605. Reautorizado nível 040. 040, 3304. Taxi to holding point runway 10. Clear taxi. 80, just to confirm, that is this number, 134, includes the crew. Negative 134 passengers, 143 souls on board, 143 in total. Hey, Roger. Going to call 118 decimal 3, American 980. Nice, sir. 980, Roger. Então, 3663, solo ao 19, 1219 agora. 1219, obrigado. Solo, Salvador, bom dia, 1363. 63, chame para ingresso, táxi e Juliette. Agora, para ingresso, Juliette. Good morning, ladies and gentlemen. Captain Burnett here. We get to the end of the runway. Looks like we're going to be number one for departure. We'd like our flight attendants to prepare the cabin for takeoff, please. Registe 10016, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado, tá 3304. Descendo para 2000, 10096, reposto estabilizado, hotel 3304. Antônio Salvador, Gol 9605, solicita após posição pelo, setor procedimento GPS para pista 10. Controle ciente, aguarde autorização para a RNAV, Gol 9605. Aguardando, Gol 9605. O táxi livre, via Juliette. Para sim. Comandou pista vista 3304. Então, 3304, complete final, chame torre 118-3. 118-3-4, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, continua aproximação, reporte no externo, baixada e travado visual com a cabeceira deslocada em 90 metros, 90 metros. O ajuste 10-16. 10-16, aguardando. Externo, baixado, chegada, 3304. Visual com a cabeceira deslocada em 90 metros? Com a visual com a cabeceira, sim. O índice de deslocamento ainda não. Gente, atente que os primeiros 90 metros estão fechados. O TAM 3304, livre pouso, pista 10, vento 180 grau com 08 nós. Gente, livre pouso, 90 metros, está fechado, 3304. E05, após pelô, desce para 2.500 pés, ajustando 0-16, autorizado final de nave, reporte, Serra Vitor 366, gol no 605. Gente, após pelô, descendo para 2.500, 1-0, 1-16, ajustará, autorizado final de nave, 1-0, Serra Vitor 366, grato, gol no 605. American 9 is your ready to take off? American 9 is roger, ready to take off. Are you ready? Ready. Clear line up and maintain. Be aware, first 90 meters off runway 10 are closed. Roger, I understand. Clear to line up and maintain runway 10, American 9 is 0. TAM 3304, seu solo foi aos 29, direito ou 12, no décimo 9. 29, obrigado. Salvador, 4. Portão 3304, Lima Francisco. 3304, Portão 2, táxi livre. Portão 2, táxi livre. Via Juliette ou Inter? Tá, critério, 3304. Bravo. 11 knot, altimetria 1016. Pegar o 110, Marginal. Passando Serra Vista, 366, o gol no 605. Com Capa Vista. Gol no 605, complete final RNAVE, chame torre 118-3, gol no 605. Completa RNAVE, 18-3, chamando gol 605. Recognize you are Boney at 2-1, contact 119 decimal 8. 119 decimal 8, good day. American 980, we're out of